Inácio, coberto com pele de cordeiro, desliza entre as ovelhas descalças, calcando as ervas selvagens e os minúsculos cadáveres de animais invisíveis. Abre a caixa dos fusíveis, espreita entre as teias de aranha e o pó secular. Aparentemente não há nada por reparar. Inácio inicia o caminho de volta. Cabisbaixo e combalido, acaba por se atirar ao chão. A mão agarrada ao peito, o peito agarrado ao coração. A sua face em tons de cinza emite expressões carrancudas, pautadas por algum desespero. Inácio mete a mão no bolso, só para se relembrar que está de pijama. Foi assim que saltou da cama, alertado pela esposa que o quadro da luz tinha disparado. Levantou-se ainda atordoado, cobriu-se com o casaco da mulher e fez-se ao mato às escuras. Com os chinelos enlameados a escorregar, a boca seca do cigarro e do digestivo, as mãos estaladas pelo frio e entaladas pela lenha. A ira dos céus regurgitava-lhe gotas de chuva na careca e a água sabia-lhe a veneno. Sua esposa, descansada na cama, nunca suspeitaria do sofrimento em que Inácio se havia afundado. Apoderar-se já de todo o seu corpo e entre o formigueiro na barriga, o aperto no peito e a cabeça zonza, as larvas começavam agora a passear-lhe pela pele, enquanto o Inácio forçava as mãos contra o coração. Joaquina acordou às 4 da manhã e deu por falta do marido a seu lado. Vestiu o robe e começou a chamar por ele. Inácio, Inácio, onde andas tu? Caminhou em direção à caixa dos fusíveis, escorregou na lama e aterrou em cima do seu marido. O sangue da cabeça de Joaquina escorria agora para a boca de Inácio. E foi assim que ele acordou, sufocando no sangue da sua esposa.